Yeah. Em viagem, conduzidos por uma estrela. Thank you. が覚めたら街へ出かけよう。ベランダで歯を磨く君の後ろ姿、小さな誤解で二人別れて暮らすまでは、こんな風に夜を過ごし一緒に朝を迎えてたんだね。埃だらけのクリスマスツリー、思い出を飾り付け、気まぐれな神様の素敵なプレゼント、今夜だけ寂しさを忘れぬ恋人たち、さあキャンドルに火を灯してメリークリスマス。 Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúco Pinto, com a música e os sons de Haruomi Osono, Yukihiro Takahashi, Jun Togawa, Yasuaki Shimizu, Taeko Onuki, Visible Cloaks, Osamu Kitajima, Sugai Ken, Miharu Koshi e ainda Ginji Ito. 君と過ごすクリスマスナイト、二年ぶりのことだね。二人歩けば何かが心にこみ上げるけど、過ぎた時間がもう戻らないことを二人知っているのさ。 This is Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.